Panorama Agrícola para 5 de maio de 2014, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, segunda-feira de lua nova, 5 de maio, o Panorama Agrícola está começando para você. Na mesa de som está o Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: o que se faz hoje é semente para o amanhã. No programa de hoje você fica com informações da safra da banana em Santa Catarina. Tem também o professor da terra, entenda a dinâmica da vida no solo. Dica do dia. Toda a propriedade rural precisa de lenha, moirões, pontilhões, portões e muitos outros. Então, a dica é aproveitar e fazer um florestamento. O custo de implantação é baixíssimo e requer poucos cuidados, apenas no início. Toda a propriedade tem locais para um pequeno reflorestamento. Use plantas nativas ou espécies como eucalipto e pinos, de rápido desenvolvimento. É um investimento dos mais seguros e garantidos. Converse com um técnico do seu município. É hora das notícias. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior informa que o Brasil exportou 5,6 mil toneladas em produtos lácteos em março deste ano, o que representa um faturamento de 20,4 milhões de dólares. Os principais destinos foram Argélia, Arábia Saudita e Venezuela. O volume embarcado em março, quando comparado ao mês anterior, foi 2,1% maior e o faturamento cresceu 8%. O leite em pó é o principal item comercializado pelo Brasil nessa relação de produtos lácteos. E o Brasil praticamente dobrou suas exportações no primeiro trimestre deste ano, quando comparado a igual período de 2013. Foram embarcadas 20,8 mil toneladas, ante 10,5 mil toneladas em igual período do ano passado. O faturamento no período mais que triplicou. Informamos para você, amigo agricultor, mudanças no Programa Nacional de Crédito Fundiário, mudanças que devem entrar em breve, depois de aprovado o Projeto de Lei 362 na Câmara dos Deputados. Mudanças que FETRAF Sul, FETAESC, CONTAG e FETRAF Nacional estão comemorando. Essas mudanças ajudam o agricultor familiar a permanecer no campo e também ajudam na sucessão familiar. Antes da aprovação do projeto, o prazo para quem adquiria terras pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário ou pelo Fundo de Terras era de 20 anos para pagar o financiamento. Agora, depois da aprovação do projeto de lei, o prazo para pagamento e para pagar o financiamento é de 35 anos. Antes havia carência de 36 meses, 3 anos, para se iniciar o pagamento do financiamento. A carência agora é de 60 meses, 5 anos, para você iniciar o pagamento do financiamento. Era proibido antes ao herdeiro de parte de uma propriedade rural utilizar recursos do fundo de terras para financiar a compra da área dos outros herdeiros. Agora, com a aprovação do projeto de lei, fica permitido ao herdeiro de parte de uma propriedade rural usar recursos do fundo de terras para financiar a compra da área dos outros herdeiros. Antes, os tetos de renda e patrimônio eram limitados pela Lei Complementar 93 de fevereiro de 98. Agora, depois da aprovação do projeto de lei 362, tetos de renda e patrimônio vão ser definidos por regimento, adequando à realidade de cada estado. Essas informações sobre o Programa Nacional de Crédito Fundiário são do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Fique agora com o professor da Terra. Amigo agricultor, é muito importante você e sua família, no dia a dia de trabalho, utilizarem os cinco sentidos para entender a dinâmica da vida no solo, da lavoura de aipim, de cebola, de milho, de outras culturas e também nas pastagens, seja uma pastagem implantada, naturalizada ou nativa. Olhando para a terra, observe, amigo agricultor, o que está acontecendo com o aparecimento de determinadas plantas que se tornam agressivas, que tomam conta de uma área, sendo muitas vezes chamada de invasora ou inso. O problema, amigo agricultor, não é a planta, mas está no solo. E a única maneira de superar algum inso e resolver os problemas existentes no solo, isso que nós chamamos de inso ou erva daninha, é apenas uma planta indicadora. E essa planta chamada de invasora é o melhor remédio que a natureza dispõe naquele momento, na tentativa de solução daquele problema. Por exemplo, amigo agricultor, a guanchuma só é planta agressiva enquanto o solo ainda estiver compactado. A samambaia só é inso em solo ácido. Algumas técnicas possíveis, amigo agricultor, para manejar melhor o solo de suas lavouras: cobertura do solo, adubação verde, descompactação, correção da acidez do solo, aumento da matéria orgânica. Amigo agricultor, conheça bem as características das plantas. Procure conhecer sempre melhor as plantas indicadoras, pois elas são suas parceiras naturais que dão a dica sobre como manejar o solo das lavouras. Evaldo Roberto, da IPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. Informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, trazemos para você informações da safra da banana, preço bastante estimulante. Segundo análise de mercado de Luiz Marcelino Vieira, da IPAGRI CEPA, Santa Catarina é destaque no cenário nacional como terceiro maior produtor de banana. São aproximadamente 3.700 produtores espalhados por Santa Catarina. O litoral norte concentra 87% da produção e no litoral norte predominam os cultivares nanica e nanicão, componentes do tipo caturra, também chamado de banana d'água. Já no litoral sul, com 9% da produção, os cultivares mais usados são enxerto e branca Santa Catarina, componentes do tipo prata, também conhecidos como branca em alguns estados brasileiros. A safra catarinense de banana em 2014 é estimada em 692 mil toneladas. Prosseguem nas regiões produtoras os trabalhos de colheita de forma escalonada para atender o mercado consumidor. A produção de Santa Catarina, além de atender às necessidades locais, gera um excedente de 43%, que é comercializado no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo, Rio de Janeiro e na Grande Belo Horizonte, e também nos mercados de Uruguai e Argentina. Preços ao produtor da banana caturra, caixa de 20 a 22 quilos, no mês de janeiro, era de R$ 9,29, em fevereiro, de R$ 6,05. Entretanto, à medida que o mercado foi se normalizando e a oferta encontrando seu ponto de equilíbrio, o produto passou a ser mais valorizado e fechou o mês de março cotado a R$ 13,14, crescendo 117% em relação a fevereiro, quando o forte calor de janeiro e de fevereiro acelerou o amadurecimento da fruta nos bananais. No mês de abril, permaneceu valorizado, registrando uma variação média entre R$ 16 e R$ 20 a banana caturra, caixa de 20 a 22 quilos. Quanto aos preços da banana prata, também caixa de 20 a 22 quilos, em janeiro o produtor catarinense recebeu R$ 14, em fevereiro R$ 17,55, em março o mesmo preço, um pouquinho mais, R$ 18,05. E no mês de abril, o produto continuou valorizado, oscilando entre R$ 18 e R$ 20, banana prata, caixa de 20 a 22 quilos. Em Santa Catarina, a permanência de preços valorizados nos meses de março e abril, principalmente da caturra, acabou priorizando as vendas para os centros consumidores nacionais. Para os próximos meses, considerando o aumento da oferta de banana em Santa Catarina e nos demais estados produtores, os preços devem sofrer pequena desvalorização. Por isso, os agentes de produção e comercialização devem ficar atentos e voltar a ampliar os negócios da bananicultura para os centros consumidores internacionais. Análise do mercado da banana, da Ipagri-Cepa, do economista Luiz Marcelino Vieira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagri.